Olha, esquece tudo, enfim, que se passou. Hoje o presente nasce pra você. O importante é conseguir viver. Eu sei que o pecado deixa seus sinais, porém o sangue apaga a cicatriz. Jesus o Cristo vai fazer você feliz. Deixa o passado escuro. No presente é que importa preparar o futuro que hoje bate à sua porta. De botão e uma gaivota em pleno azul sem fim é o prenúncio das vitórias que preparar o futuro que hoje bate à sua porta. Olha, a rosa surge em forma de botão e uma gaivota em pleno azul sem fim é o prenúncio